Taxi Azul 9404, está com 13 a bordo, 3 horas e 36 de autonomia, alterna Recife, pronto para o táxi. Azul 9404, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Índia, no ponto de espera turno no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 9. Esse táxi via Índia, ponto de espera 118, 95, uma boa noite, Azul 9404. Arrival to 4000. Hey, send via the arrival to 4000 and QNH 1019 confirmed. Page back for us. Survey 650 Golf Delta, did you copy me? I copied, the read back was correct. 1019. Táxi autorizado via Taxi Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. E Alfa reportará antes da Juliette, o Fox é Borromeu. Pronto, Duna. Alfa para Juliette, confirme, na Prodiduna tem condições de receptar e completar o sinal do procedimento? Negativo, tem condições, sim. Sim, sem restrições, deixa para 2000, 10, QNH 1099, autorizado a final do procedimento LF que se repita na 0 e chama estabilizado. Passivo, descendo para 2.000 na prova de turno, encontrará estabilizado, com a minha pequena parte de 10, com 1.019. Torre Salvador, boa noite, Azul 9404, ponto de espera pronto. Azul 9404, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 12 nós. Alinha e decola no 0, Azul 9404. Fox Tango Romeu, ingresse Juliette, o Pati 1, reporte na Taxi Lima. Está na Juliette, Pati 1, e reportará na Taxi Lima, o Fox Tango Romeu. Charla do Nave Pacerca. Santana Lima, o Fox Tango Romeo. Tango Romeo Lima, Mike, reporte na Taxiway Quebec. Lima, Mike, reporte na Taxiway Quebec, Fox Tango Romeo. 1D0.8. Obrigado, seria Tango. Ah, até a volta. Controle Salvador. Uma boa noite. É o Azul 9404, cruzando já 3.500 pés no perfil da Momo Transição Frontier. Azul 9404, contato radar, sube e mantenha o nível de voo 350 via saída Momo. Sobe e mantenha 350 via saída Momo, Azul 9404. 00, decola da pistão 0 após a decolagem curva direita na saída da El, Leda e Dev. Transponda 5044, controle 120.8. Matilde, 19890, autorizado Guarulhos, 2400, via Peruíbe 50, via cola da 10, curva direita após, Sael, Leda de 10, 5044, transponda 1208, controle. 9890, cotejamento correto, chama pronto para o chefe de acionamento. Confirm heading and how many miles? November 650 Golf Delta. About 15 miles heading 230 for Golf Delta. Roger. After deviation, fly to solo position. Okay, after the deviation on the heading of 240, we'll fly Halo Golf Delta. Certo, código, muito obrigado. Para tomar o meu CA Paz de 10, está estabilizado o localizador. Errada Paz de 10, completa sinal do procedimento, sistema Torre Salvador, número 8, decimal 95. 1895, a torre, muito obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Papa Romeo Serra, Papa Juliette. Papa Romeo Serra, Papa Juliette, avistado, ajuste 1019, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 13 nós. O Papa Romeo Serra, Papa Juliette, está baixado e travado, solicita se possível pouso na 17. Serra, Papa Juliette, plano cancelado aos 4-5, curva à esquerda, gire base pela direita, reporte final 1-7. Ok, curva na esquerda, base pela direita, reportará a linha no final 1-7, para o meu CA, para a Juliette, obrigado. E Golf Delta's back direct handle. Fazer Golf Delta. Azul 9404, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Certo, confirmada a secundária, primária 126.85. Secundária 125.45. 126.85, 125.45, azul 9404, boa noite. você. Alinhado com a sinal da 17, vamos até o Ceaba, Paz de Leste. Ceaba, Paz de Leste, autorizado por posição 17, vem apenas 30 graus, 12 mais. Livre pouso na 17, vamos até o Ceaba, Paz de Leste. Descent to the 1000 feet, Canada 09. Clear for an approach, Alexis Hay, runway 10, call established. Okay, understand. After payload, we're cleared down to a confirmed 2,000 on 1019. 2,000 feet, correct. After payload, 2,000 feet for 650 Gulf Delta. Ceaba Paz de Leste, aos 48, autorizado táxi via Papá para o Paz 5, ao estacionar frequência livre. Ok, direito Papá, Paz 5, estacionar frequência livre, muito obrigado, boa noite. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, a sua identificação, chegada, volta autorizada, desde a via chegada para 4000 pés, altímetro no 09. Foi pelo Papa Hotel Delta. Nove oito no zero, autorizado para chegar aqui, estacionamento, chama a taxa. Chama aí, taxa, 9890. Golfy Delta is approaching Dunham. Golfy Delta, roger, confirm correction. Report when you establish. Roger. Golfy Delta is joining the localizer now. Golfy Delta, confirm you are established. Establishing now, Golf Delta. Roger, complete final approach. Call tower, Salvador Tower, 118, dismount 95. 1895, Golf Delta. Shore Tower, Gulfstream 650, Golf Delta is with you, ILS 10. Number 650, Golf Delta, have you in sight, clear the to land runway 10, windy 120 degree, 129. Alright, clear to land 10, 650, Golf Delta. Salvador 9810 da Rio, nosso TAC 02 a bordo, 3:40, alterna Galeão. Rio 9810 autorizado, TAC, até o ponto de espera da pista 10 via Patione, Índia, o ponto de espera torno 98, decimal 95, ajuste no 09. 1-0-9, autorizado, TAC, Patione, Índia, ponto de espera 1895, 9810. Corre Salvador, boa, 9810 da Rio, ponte espera da 10, pronto. Rio 9810, autorizado a alinhar e manter pista 10. Linha mantém na 10, 9810. Zero Golf Delta on the ground at 56. To begin the runway, turn it right to ground 12 on the small niner. Alright, back into the right 21 Delta 9 Golf Delta. Clearing the runway Alpha 10 at Montreal. Number 650 Golf Delta above a taxi via taxi Alpha reported before the taxi Juliet. Okay, understand. Via Alpha to Juliet, confirm. V810, autorizado a decolar, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Iniciando na 10, Rio 9810. V810, decolada 59, controle 120, decimal 8. 208, uma boa noite. Controle, boa noite, Rio 9810, passa 2000 na sua escuta. Rio 9810, contato radar, se mantenha ao nível de voo 400, foi direto leve. Direto Leda, extensão 400, obrigado, 9810. Barro meu Papa Hotel Delta, desça via chegada para 2000 pés, altímetro 0009. Autorizado a final do procedimento ILS SP Rei, pista 10, chave estabilizada. E agora, desceu a nossa estabilidade, pode dar estabilizada. Zero Golf Delta, approved the taxi Juliet, Manapo, report of the taxi Lima again. Okay, so we'll pass on Juliet, we've Robert Lima, Mike, and taxiway Quebec. As it taxiway Quebec, you report again. Rio 9890, estabelecendo Recife, frequência no 25, decimal 1, no alterna no 33, decimal 95. Ok, centro Recife 251, no alterno 33, 15, Rio 9890. Uma boa noite, obrigado. 133, decimal 95, a secundária, boa noite. Secundária 13395, obrigado. Estabilizar o localizador, Papau Hotel Delta. Papau Hotel Delta, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, 198, decimal 95. Obrigado. Boa, Papau Romeu, Papau Hotel Delta, estabilizar o localizador. Papau Romeu, Papau Hotel Delta, ajuste 1019, reporte externo, baixado travado. Contará externo, aqui só é após externo, cancelar e virar base pela direita, toma 7, ok? Sente, reporte para o cancelamento, Papau Hotel Delta. Obrigado, confirma a pista seca? Afirmo. Obrigado. Six, five, zero, Golf Delta, report at the taxiway Quebec. Dixie Ray, pistana zero, chame estabilizado. Salvador Approach Control Azul 4216, with information Charlie. Azul 42, correction, 4216, clock identification, clear the mile arrival, descend via mile arrival to flight level 050, altimeter 1019. Clear to descend via mile arrival to flight level 050, Azul 4216. Tem algum tráfego bem na nossa pro aqui? Negativo. Pela rota fora do treino, não esquece, estava indicando um tráfego aqui agora, sem flash. Negativo, Papa Romeu Hotel Delta, não possui nenhum tráfego. Tá bom, obrigado. 150 graus, 139. Obrigado. Sinal, machado travado, Hotel Delta. Hotel Delta autorizado, pouso, pista 17, vento 140 graus, 139. Obrigado. Fazer o Golf Delta também. Papa Romeo, Papa Hotel Delta no solo 09, confirme o pátio. Autorizado, backtrack, reporte, livrando na bata. Ah, sim, obrigado. Controle Salvador, seu 3520, bom dia. Seu 3520, aciona identificação, chegada Mário autorizada. Voando direto Mário, deixa para o nível de voo 060, altímetro no 019. Direto Mário 060, altímetro 0019, seu 3520. Number 6 has your Golf Delta. Approve the taxi first left at the taxi Quebec. After turning right, taxi via runway. Report leaving the and the taxi Oscar to apron 4. Azul 42, 4216, descend via 2000 feet, altimeter 1019, clear final approach, LFX Ray Runway 10, call established. 2000 with 1019, Azul 4216. Gente, estacionar a frequência livre, bom dia. Gente, completa final do procedimento, sendo Torre Salvador na noite, decimal 95, 42. Torre Então 3520, voo ITAP, desça para o nível de voo 050. ITAP, desce para o 050, TAN 3520. Controle Salvador, boa noite, TAN 3170, informação Charlie. TAN 3170, aciona identificação, chegada Mário autorizada, desça para o nível de voo 060, via chegada, altímetro na 09. 060, via chegada Mário, 1019, 3170. Azul 4220, autorizado por pistão no zero, vento no 50 graus, 149. Pistão no zero, azul 4220. Pistão no 70, pode voar e tapa? Autorizado. Direto e tapa, grato para ele, no 70. Roger. Azul 4220, no solo do no meio, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, azul 4220. TAN 3520, desce para 2000 pés, altímetro na 09. Dando autorização para ele. TAN 3520. TAN 3170, desce para o nível de voo 050, QNH na 09. 050, TAN 3170. Qual a posição? 4 Lima. 4 Lima. 4220. Establish Azul 4216 ILS X-ray. Azul 4216, complete final approach, tower 118, decimal 905. 118, 905. 3520, autorizada a final do procedimento LS de reposição zero, chame estabilizado, 3520. Autorizado o procedimento, reporte estabilizado, até 3520. Wind 150 degree, 15 knots. Cleared to land runway 10, Azufa 216. Dá uma formação próxima à zona, já retorna, ok? Thank you. O controle, o T3520, informa que estamos em referência a um solo, ok? Vamos overshootar um pouco o localizador após a retornar para o meio do próprio. T3520. Ok. T3170, reduza para 2009. Ciente, T3520. A instrução foi para o 3170. 3170, reduza para 2009, 3170. 2010, 3170. 2416 on the ground, 21 turning right, ground 121.99. 121.9, 4216. Salvador, boa noite. Azul 4216, visando a pista. Azul 4216, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portal 10. Alfa Juliette 10, Azul 4216. 3170, desça para 2000, altímetro na 099. Autorizado a final do procedimento LSX-Ray, pista na 0, chame estabilizado. 2019, livre LS X-Ray, com amarelo estabilizado, 3170. Então 3170 vai seguir tráfego da companhia na aproximação, está agora interceptando o próximo marcador externo com 160 nós de ground speed de redução. Gente, o 3170 já está reduzido. Estabilizado, está 3520. 3520, completa final, chame torre de Salvador, 98 decimal 95. 1895, está 3520, monta guarda. Salvador, está 3520, bom dia. 3520, autorizado pouso, pistão na 0, ventou no 40 graus, 1-3 nós. Livre pouso, pistão na 0, está 3520. Está 3520, no solo 26, libera a direita, solo 121, decimal 9. Gente. Está 3170, completa o sinal do procedimento, chega por Salvador, 18, decimal 95. 1895, muito obrigado, boa noite. Grato. Paulo, bom dia, está 3520, vibrando. Está 3520, táxi autorizado, via taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, está 3520. Está 3170 na escuta? Boa noite, final do 10. Está 3170, autorizado pouso, pista na 0, vento no 40 graus, 179. Vive pouso na 103, 170. Tá 3170 no solo 29, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, boa noite, 3170. Salvador, boa noite, Papa Santo, uma trava limpa, cruzo 2, boa noite, 280, respeito o mundo, meio zero. Papa Santo Lima, Brasil Lima, acione identificação, chegada bom, se autorizada, essa é a via chegada para 4.000 pés, altímetro na 019. Via chegada, estado 10019, até 4.000 pés, Lima, Brasil. Paulo, boa noite, tem 3 anos 7 10. Tá 3 anos 7 0. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, boa noite.